Este é o Ilustres Desconhecidos sobre os Appliances. Baseados em Exeter, no sul de Inglaterra, os Appliance formam-se no início dos anos 90 a partir de um grupo de amigos, fãs de bandas como os Spaceman 3 ou Joy Division. Após a gravação de uma faixa para uma compilação local em 1995, o guitarrista e vocalista James Brooks e o baterista David Ireland juntam-se ao baixista Michael Parker, que substitui o baixista original. Entre 1997 e 1998, lançam 3 EPs e um single em diversas editoras independentes, até que finalmente assinam um contrato no final de 1998 pela Mute Records. O primeiro álbum da banda, Manual, sai pela Mute em 1999, mostrando um pós-rock devedor do krautrock, com os seus característicos ritmos repetitivos e hipnóticos. Recebe boas críticas por parte da imprensa e ganha a atenção de John Peel, para quem os Appliance gravariam 4 Peel Sessions. A ligação ao krautrock leva a que a Mute edite no ano seguinte D4, um EP de remisturas de faixas de Manual por artistas eletrónicos alemães, e leva-os em digressão com bandas de influências semelhantes, como o Zed and 2X ou Goldfrapp. Thank you. Após o lançamento em 2000 de Six Modular Pieces, um EP de originais, os Appliance começaram a preparar o seu segundo álbum. Imperial Metric, editado em 2001, é um álbum mais denso e experimental que o anterior, apostando mais nas texturas eletrónicas. Apesar de dividir as opiniões da imprensa, que os acusa de fazerem música estéril e sem sentimento, a banda parte em 2002 numa digressão de sucesso com os gigantes do post-punk Wire. Thank you. 2003 vê o lançamento do terceiro álbum da banda, Are You Earth? Mais acessível e baseado em guitarras que o anterior, mostra uma aproximação à psicadelia de bandas como os Spiritualized. Porém, após mais uma digressão, os Appliance entram em pousio, tendo dado o último concerto até hoje no Festival de Jazz de Montreux, em julho de 2003. Durante a hibernação dos Appliance, James Brooks, guitarrista e vocalista da banda, voltou à sua ocupação principal, as artes visuais, tendo dado aulas em Kent. Mas em 2011 voltou à música, tendo editado um EP e um álbum como Land Observations, projeto que, apesar de baseado em guitarra e loops, mantém ainda a sensação de movimento e beleza do trabalho dos Appliance. Entretanto, em 2010, a editora independente Roop editou Reconditioned, uma caixa de 3 CDs que compila todas as Peel Sessions, lados B, raridades e os EPs iniciais da banda. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Appliance. Até à próxima.